surdão legal, cara. Vou dar um conselho de amigo, viu, Caicó? Pra quem tinha 01 e a 02. Banana, você tem quantas? Duas? Tem alguma aqui hoje, não? Nenhuma, então você não tem nada. Viu, Banana? Viu, Banana? O cabelo dele tá assanhado, não tá legal, não. Sassá, veículos! Escuta o conselho digital! Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí. Vida de raparigueiro, o Isaías disse que era assim. 20, 24 horas com a mão no coração, com medo que a outra venha arruma confusão. Será? É, eu tô lascado, minha mulher vai quebrar, vai levar os meninos e não vai ter perdão. Aí eu tô perdido pra pagar duas pensão. Eu sou raparigueiro e vivo, ai, e zero. Eu sou raparigueiro, vai você. E 01 é Ari, 02 é Kiki, Kiki. Qual o nome desse, rapaz? Morto nas calças, morto. Até que ele vê, rapaz. Olha, meu. Se brincar, o cativeiro do alumínio tava mais animado do que ele aí. Ser sincero, na moral, escute aí. Vida de raparigueiro é sempre assim. 20, 24 horas com a mão no coração, com medo que a outra me arruma confusão. Será vier, eu tô lascado, minha mulher vai quebrar meu carro, vai levar os meninos e não vai ter perdão. Aí eu tô lascado, apagado nas pessoas. 01 é... Vai, Rasmila, Rasmila, vai. Sou rapaz, vai você. Elite CDs. Fala, Saldanha! Natan CD! Ei. Amigo, você é sincero, na moral, escute aí. Vida de raparigueiro é sempre assim. 20, 24 horas com a mão no coração. Quem tá aqui no palco é meu amigo Beltrão. É. Será que é? Tô todo lascado. Minha mulher vai lascar meu carro. Vai levar os meninos, não vai ter perdão. Aí eu tô perdido, vai. Zero, ali. Vai. Sou raparigueiro e vivo com a vida. Vai. Vai, 01 é Ari, casa 02 é Ara. Modinho do Corinthians. 01. Dá uma mistura de Luan Santana com Tiro Limpa.